outra vez aquela chama. Então, pra que se esconder? Você deve saber o quanto me ama. Que distância vai guardar nossa saudade? Que lugar vou te encontrar de novo? Fazer sinais de fogo pra você me ver. Quando eu te vi, que te conheci, não quis acreditar na solidão. E nem demais em nós dois. Pra não enganar, eu me arrumo, eu me feito, eu me ajeito, eu interrogo meu espelho. Espelho que eu me olho pra você me ver, solta a voz aí, se bota. Por que você não olha aquela cara? Fica nesse passo, não passa. O que falta é olhos coloridos, é, mãozinha, me fazem refletir. Eu estou sempre na minha, não posso mais fugir. O cabelo enrolado, todos querem imitar. Seguindo meu cabelo, meu cabelo. Seguindo a minha pele, seguindo meu sorriso. A verdade é que você, todo brasileiro, tem sangue frio. A mulher ela do formó tem cabelo duro. Chorar. Valeu, galera! Tchau! Tchau! Muito obrigado mesmo, no fundo do coração! Tchau!